Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Especial informação: saiu do governo Paulo Portas, o ministro dos Negócios Estrangeiros e membro número 1 do partido CDS, PP, apresentou esta manhã a demissão irrevogável a Pedro Passos Coelho. Ficará para confirmar se o primeiro-ministro português aceita esta demissão, mas também não é expectável que, enfim, Paulo Portas volte atrás da decisão caso a demissão não seja aceita. Vamos reforçar aqui a informação que já fomos publicando ontem e dando conta ontem no Portugal Informativo de que Vítor Gaspar deixou ontem o governo português. O ministro das Finanças, que era número 2 do governo de Pedro Passos Coelho, ou liderado por Pedro Passos Coelho, deixou então o governo, demitiu-se e acusou alguma falta de coesão na estrutura governamental de Portugal. Simultaneamente, porque foi em menos de 24 horas depois, Paulo Portas, e na sequência precisamente desta demissão, deixa também a coligação CDS-PP/PPD-PSD. A demissão, como disse, foi apresentada esta manhã e em causa estará eventualmente a nomeação de Maria Luísa Albuquerque para o cargo de Ministra das Finanças. Ela que passará a ser número 3 do governo, ou passava, agora por estar numa incerteza, e Paulo Portas seria então o número 2 deste governo, enfim, reestruturado, de Pedro Passos Coelho. Paulo Portas não terá gostado da nomeação. Aliás, numa reunião ontem no próprio CDS-PP, o assunto, que não era esse, acabou por dominar a ordem de trabalhos do CDS-PP. À porta fechada, alguns conselheiros discutiam precisamente a nomeação de Maria Luísa Albuquerque. A posse estava marcada para as 17 horas de hoje, a tomada de posse de Maria Luísa Albuquerque. Ela que atualmente é a ministra do Tesouro, responsável pelo Tesouro português. Nestas circunstâncias, ficará por saber o que é que irá acontecer, se Pedro Passos Coelho se demite também ou não, ou se o próprio presidente português dissolve o governo. Isto porque, de repente, ficamos sem a coligação, ou seja, Pedro Passos Coelho continua no poder, ele não se demitiu, mas Paulo Portas demitiu-se, mas não se demitiu do partido. É importante ressalvar esta informação, avançada, aliás, há instantes pelo Jornal de Negócios, na sua página na internet. O Jornal de Negócios avançava que, inclusive, a permanência de Paulo Portas como líder do CDS-PP não está, aparentemente, em causa. A reunião, o próximo congresso do CDS-PP, está agendado para o próximo sábado e, portanto, não se especula qualquer saída da liderança do CDS-PP de Paulo Portas. Nestes efeitos, o que acontece é, então, o desligamento da coligação CDS-PP/PPD-PSD. E como já aqui fui tentando, em causa poderá estar, como motivo da saída de Paulo Portas poderá estar a escolha de Maria Luísa Albuquerque. Já agora, no entender de Paulo Portas, quem deveria estar no lugar que, Maria Luísa Albuquerque ocupou, então, aliás, ainda estamos a tentar perceber se de facto esta tomada de posse aconteceu ou não, mas a ter acontecido que Maria Luísa Albuquerque ocupou, ou quanto muito iria ocupar, Paulo Portas entendia que era o atual Ministro da Saúde, Paulo Macedo, quem devia assumir a pasta do Ministério das Finanças. E não apenas, apenas por um motivo, porque não seguia com as políticas de austeridade de Vítor Gaspar. O que Paulo Portas queria era uma mudança de caminho e não uma continuidade, que segundo o mesmo, seria inevitável com Maria Luísa Albuquerque. Como disse, a tomada de posse estava marcada para estas 17 horas, que já passaram. Ficamos ainda a tentar perceber se de facto esta tomada de posse aconteceu ou não. Recordemos que a demissão, ou o pedido de demissão, chegou nesta manhã, portanto foi algo de facto que não estava previsto, e informações que já vamos tendo vão adiantando os seguintes pontos. Os juros da dívida portuguesa dispararam, e a Bolsa Portuguesa está preparada para fechar portas mais cedo, se a adesão for, massiva para evitar, isto desde que aconteceu, em 1929, para evitar um crash, a Bolsa Portuguesa poderá fechar portas, estará amanhã preparada para esse efeito, de uma forma mais, enfim, de uma forma mais, enfim, mais previsível. Hoje falou-se também na possibilidade, alguma fonte não oficial contava à Rádio Interweb de que a Bolsa poderia nem sequer chegar a abrir portas amanhã, mas em princípio esta medida não irá acontecer. O que deverá acontecer sim será precisamente a preparação maior para, de uma forma mais rápida e mais imediata, se fecharem as transações da Bolsa Portuguesa, caso no decorrer de hoje e amanhã haja uma, enfim, uma ocorrência, aliás, massiva à Bolsa Portuguesa para a venda de ativos. O especial de informação fica por aqui. Vamos voltar sempre que necessário, recordando que não há espaços informativos diários, mas que a qualquer momento podemos voltar com um especial, com outro especial de informação para novos desenvolvimentos. Ficamos então por aqui. A programação do Canal 1 segue. Boa tarde.